na vida acontece na escuridão da noite. Vejo seus olhos brilhando, amanhece e tudo desaparece. Paixão, uma doença que a você.